Fabrício, é um prazer, Ronca Ronca, receber você aqui. Muito obrigado, Marcelo. Maurício. O Marcelo vai subir daqui a pouco aqui para trazer um... Aliás, tem um bis aqui, né? É, um... passa a bola aí. É, olha aqui, a Karine aqui, ó. Você me passa um bis aí, desculpa. Fabrício, você é praticamente um cidadão brasileiro, né? O Nandão ficou assustado com a sua... Fluência. Bom, a minha fluência, não sei, eu tomei um café agora, tô bem nervoso, tô tremendo aqui, não sei se meu português vai funcionar agora, não. Não, tá melhor do que muita gente que vem aqui dar entrevista. É gente que vem aqui dar entrevista não consegue se comunicar tão bem quanto você. Gente que foi à escola e tudo, né? É, mas enfim, Fabrício, conta pra gente, pra sua torcida gigantesca no Brasil, sintonizado no Ronca Ronca, um pouquinho da história do Little Joy, como que vocês chegaram a fazer essa banda e o que que vocês estão pretendendo com ela. Bom, eu conheci o Rodrigo, antes de conhecê-lo, com a música dele, que o meu irmão mora aqui no Brasil, e ele me mandava os CDs do Los Hermanos, e eu gostei muito, e aí a gente tocou o mesmo festival lá em Lisboa, em Portugal, e ele veio falar comigo, e eu disse, pô, você é o Rodrigo Amarante, sou, e a gente começou a falar com a Karine, também estava lá. Alô, Karine. É o aniversário da Karine. Assim. Era o teu aniversário, né? Ela está aqui, mas ela está um pouquinho tímida, então ela não quer falar. Mas já ela vai falar com todos vocês. E aí a gente falou, a gente tomou um chopp lá no lado do Rio, lá em Lisboa. Bom, muitos choppes, né? É, foi até o sol expulsar a gente um ano depois, o Rodrigo foi lá pra Los Angeles, ele me ligou assim, tô na América, mas eu tô em Los Angeles, cara. Isso é a imitação dele de mim. Ô, meu, alguém acha que ele meu, fala assim. É, ô, meu, ô, Fabrício. Aí eu disse, Fabrício. Pô, mas sabe o quê? Eu tô em Los Angeles também. Que sorte, né? E aí a gente começou a fazer música e, enfim, acabou assim, né? Ou então começou assim. Maurício. Fabrício, olha só, vocês chegaram aqui, o programa já tinha começado, e eu tenho uma surpresa pra você, que o Rodrigo já ouviu algumas vezes. Nandão, bota a introdução, a primeira peça sonora que entra quando Ronca Ronca vai ao ar. O John Peel anunciando o programa do Fabrício ouvir e que vai trazer uma lembrança interessante pra ele. Saca só, quer ver? Essa aqui? Isso. Mas enfim, toda terça-feira, Fabrício, a gente coloca o John Peel para trazer luz, assim como a gente coloca o Big Boy, radialistas que fizeram, né, a existência do Ronca Ronca. E o John Peel fala exatamente da sessão que você, com o Strokes, participou da BBC, da Radio One. Toda terça-feira entra essa trozoba do John Peel falando. Uau, obrigado. Você se lembra dessa sessão? Eu me lembro. Quantas sessões você fez com o John Peel da Radio One? Eu acho que só uma vez. Essa ele... uma, então. É, exatamente. Bom, mas enfim, aí o Little Joy está montado, o disco sai no início do mês que vem. É. E o que vocês têm à vista para show? Como é que vai ser? Tem várias datas, né, cara, lá no MySpace, de shows pela América, né? É, a gente vai começar lá na América e a gente vai continuar no mundo inteiro. Maravilha. Mas... Fala, Rodrigo. A gente tá querendo e tá conseguindo... Alô? Isso. É, né? O microfone é melhor, né? A gente tá querendo vir tocar aqui em janeiro. E eu acho que vai... Olá. E ao vivo são vocês três só também? Não, nós três mais três amiguinhos. É, são pequenininhos. É, eles são bem pequenos. Só que... Mais ou menos meio metro. É. Entendi. Mas são grandes amigos. Então vamos para mais uma música do Little Joy. Você anuncia, Rodrigo? Agora vocês vão ouvir a música Brand New Star. Thank you. Sound of Ernest Ranglin and the voice of Baba Mal of Senegal. Esse é Big Boy e depois o Jimi Hendrix. Dá pra colocar de novo, Nandão? Isso aí é uma joia. O negócio é curtir o som sensacional do style. Ronca, ronca. E aqui ao fundo a trilha do filme The Future is Unwritten, do Julian Temple, com a vida do Joe Strummer. É, Motoquinha, chegam mensagens dizendo que a voz do Fabrício tá rolando um efeito Lee Perry, sem a gente querer. Fala um negócio de um eco, uma coisa assim. Esse é o jeito que eu falo mesmo, então, naturalmente. Tá resolvido, é isso. Ele fala assim, sim. Então tá oi, isso oi, aí, oi, é assim mesmo. Desde aquele... Desculpa, de ter... desse jeito. Desde né, aquela cara? Noite, nós... Mandou uma promoção com os ingressos para o Cérebro Eletrônico, acabou já? Vanessa Lee. Oh, meu Deus do céu, apareceu a Margarida. É verdade. Olha, eu aqui, Túlio me falou, eu quase morri do coração. Tava concentrado estudando, coisa e tal, um texto de mestrado. Entendi. E aí chegou, ela né? Não tinha aparecido, mas enfim. Chegou, né? Chegou aí. Chegou quem tinha que chegar, né? Oi. Mas, Rodrigo, além do Little Joy, vocês têm um outro projeto, né? Não é, né? Sei lá. É e não é. É porque, agora tá assim, melhor? Tá, pra mim tá bom, né? Ah, é, então pronto. Não, pra você tá bom. Dava pra entender uma... Não dava pra entender nada, né? Bom, pra Vanessa que chegou agora... Que horas são, Nandão? Dizem que são 10h20. 11h20, 11h20, o Ronca Ronca recebe ao vivo o Fabrício Moretti e o Rodrigo Amarante. É 2/3 do Little Joy. A novíssima banda, o novíssimo projeto deles, que em breve estará em disco, lançado agora no início do mês que vem, e mais em breve ainda nas melhores casas de show do planeta. Mas então não é o outro projeto. Esse outro negócio que a gente fez é o seguinte, o Devendra, que é Devendra Banhart, é o cara com quem eu gravei o disco dele, e na época que a gente começou a fazer música junto. Com essa fase eu comecei de trás pra frente, não vou saber terminar, posso começar de novo? Não, tá bonito assim. Tá bonito, né? Tá bacana. Tá poético pra caramba. É que eu tô com um vício de linguagem. É uma nova história pra mim agora. É uma nova história. Bom, é assim, esse rapaz, Devendra Banhart, ele é nosso amigo e tudo, e eu gravei com ele. Foi o motivo pelo qual eu fui pros Estados Unidos pela primeira vez. E ele tem uma outra banda chamada Megapuss. M-E-G-A-P-U-S-S. Não tem um Y no final. Megapuss. Ah, tá. E no qual o Fabrício faz parte também. É o Devendra, o Greg Rogov, que é o baterista que toca com ele, e de uma outra banda chamada Priestbird. E aí eu também gravei nesse disco. Então a gente fez uma turnê e eu e o Fabrício tocamos nesse disco e nessa turnê. Esse disco já foi lançado do Devendra? Foi lançado agora há pouco tempo, né? É. Chama-se Surfing. Vamos ouvir uma música. Oi, FM. É absolutamente genial isso aí. Isso aí já é, isso é a parte funda da piscina, assim. Very, very strange, wonderful people. Very strange. Very weird. Yeah, viva France! Woo! Woo! I am Napoleon. Don't play any Led Zeppelin. I used to play Led Zeppelin, you know, it's a 33 RPM thing. He played at 45. It was cool. Semana passada nós mostramos Jeff Buckley cantando Led Zeppelin 45 em rotação errada e a nossa audiência ficou completamente translocada. Esse é um disco do Jeff Buckley gravado no Olympia, em Paris, onde ele faz essa gracinha. Aliás, essa gracinha ele fez em alguns outros discos, alguns outros registros que o Jeff Buckley captou ao vivo. Aí o negócio começa a ficar esquisito aqui. Nandão, a promoção com o cérebro já acabou, tá? Tá, tá bom. Pra facilitar a comunicação depois. Então, aguarde o comunicado de Nandão, quem participou da promoção. Os 5 felizardos serão devidamente contactados por ele, a lenda, Nandão do Ronca. Tem muita gente aqui duvidando que seja o Fabrício que esteja aqui. O Amarante, a gente não. O Amarante volta e meia tá aqui, né? Então pode me perguntar umas questões aí. Dá o seu CPF, de repente, sei lá, né? Assim. Negócio de falar português tão bem, assim, né? Eles estavam esperando o verdadeiro Fabrício Flor, assim. E teve alguém que falou assim, porra, não é, e ainda o cara mandou um outro chamar o Maurício e o Marcelo. Eu não vou nunca passar essa. O Fabrício tá desconcertado com isso. Tá mal. Muitas desculpas. Mas, Rodrigo, então nós mostramos o disco Devandra com a participação de vocês. E como é que essa formação foi criada? Você, ele, o Fabrício, todo mundo junto nesse disco. Repete o título do disco, porque muita gente quer saber já. O nome da banda, dessa banda, é Megapuss. M-E-G-A-P-U-S-S, tudo junto. O disco chama-se Surfing. E foi assim, eu fui para Los Angeles convidado pelo Devandra, mas já conheci o Fabrício, a gente se encontrou, apresentei os dois e aí as turmas se misturaram e a gente ficou amigo. E mesmo depois que eu voltei pra cá, o Fabrício ficou amigo do Devendo e tal, a gente sempre se encontra, toca junto e tal. Aí o Greg e o Devendo estavam fazendo esse disco, quando eu voltei pra lá da última vez, e eles já eram amigos e tal. E aí foi assim, tanto é que a gente fez uma turnê lá nos Estados Unidos agora, que era o Megapuss e o Little Joy junto, e as duas bandas eram as mesmas pessoas. Exatamente. A gente tinha que sair quando acabava e aí voltar. Aí era a gente bem, trocava, bem aí eu usava a roupa dele, ele usava a roupa do outro, a gente voltava pra fingir que era outra banda. Fala, Nandão. Tu tinha falado desse disco do Little Joy, todo mundo tocou um pouco de cada coisa, né? Cada instrumento, mais ou menos isso? Geralmente a gente começava bateria e baixo, eu e Rodrigo. E aí, de lá, todo mundo tocava com A gente gravou, eu, Fabrício e a Bink também, que vale dizer, a gente tá desfalcado da Bink, que é a terceira membra do Little Joy. Tipo o H2O. O que eu tô... Hã? Desculpa. Eu vou estar aqui, desculpa, eu não vou falar mais. Não, por favor. Se você falar, enfim, aí, que as pessoas não vão acreditar que é você mesmo. Cara. Então, tem que... Ô Fabrício, você estava dizendo aqui que além da bateria você circula por outros instrumentos também. Tirando a bateria, qual que você fica mais à la vontade, já que nós estamos com o Jeff Buckley no Olympia aqui? Eu toco guitarra tenor ao vivo, que foi o Rodrigo que me

teve um ouvinte nosso solicitando que a gente mostre mais uma vez a vinheta do Pangaré de Magé, mas anunciando para ele gravar. Então, é verdade. Quer fazer uma contagem? Vamos lá então, né? Faz uma contagem para ele gravar, dá o. Valendo, um, dois. Olha aí, Magé, hein? Lá vai, hein? Dizer que eu ganho também. Tem que ser um negócio bom para todo mundo. Até porque é um dinheiro público, não tem dono, né? É dinheiro da prefeitura. Então, tem como dar uma margem que você ganha um dinheiro. Eu ganho dinheiro, tipo, ganha, todo mundo ganha. É lógico. Acho que ele gravou, né? Tomara. 2008 tá acabando e um monte de gente já está preparando as listas dos melhores discos do ano, né? Daqui a pouco é Natal, Réveillon, essa coisa toda. E esse disco aqui, ao fundo, eu tô há meses para mostrar no programa, certamente estará nessa lista dos melhores de 2008. Um cidadão, o nome do disco é Bon Hiver, Bom Inverno em francês. Ele se trancou numa barraca no meio do mato, lá na terra. Até Fabrício não, o Fabrício daqui, mas lá nos Estados Unidos, e gravou esse disco sozinho, tocando tudo. O disco é considerado assim uma joia. O nome de batismo do cidadão é Justin Vernon. É aquele clima mesmo para serrar os pulsos, mãe. Tu acha? Aquela coisa é sinistra, cara. Fabrício. Oi. Presente. Presente. Quando você chega aqui pelo Brasil, desce do avião, assim, o que que te dá, se é que você tem algum prazer de baixar aqui, assim, e de cara estabelecer um contato com a terra? O que que você mais curte chegando aqui? Empadinha de queijo. Não, só tô brincando. A minha família vem, e a minha mãe, meu irmão, a minha avó geralmente vem pra me buscar do aeroporto. Eles moram em São Paulo? Não, aqui. Ah, aqui no Rio? Aqui no Rio, é. Ah, tá. É. E aí, esse é o que eu curto mais, ver a minha família. É, mas o que ele me pede pra levar quando eu vou pra lá é o fandango de presunto, né, cara? É verdade. Muita gente... Poxa, o que vocês acharam dessa música? Eu tenho uma voz terrível, né? Não, pois é, muita gente elogiando aqui. Tá vendo? Ó, Fabrício canta muito bem. A voz do povo é a voz de... O MLB aqui. De quem é a voz do povo, hein? Dizem que é de Deus, né? Então. Tatiana Leal, muita gente elogiando a sua atuação à frente do Mike. Tá vendo? Megapus Theme from Hollywood. Gostou da pronúncia? A gente já ouviu essa música. Não, é só pra ficar de fundinho, né? Ah, entendi. Fabrício, você sabe como é que é esse negócio lá nos Estados Unidos de rádio por satélite? Sei. Você já ouviu o programa do Bob Dylan lá? Ouvi, é muito bom. Você conhece? Eu nunca ouvi, né? Porque é um programa exclusivo para o cidadão americano que tem ali a possibilidade de conectar, de assinar o serviço. Esse é um serviço de rádio que tem gente no Brasil seriamente pensando em instalar aqui. E eu tenho até o disco do programa dele aqui, olha só. Carinho, dá ali pro Fabrício. O nome do programa é Team Time Radio. Os programas do Bob Dylan são todos com temas fechadinhos, né? Amor. Aí toca música de amor de todo mundo. Pode ser do Strokes a Gal Costa, se ele quiser. Eu acho que ele não conhece The Strokes, unfortunately. Não, certamente conhece, porque tem esse disco aí, que é um CD duplo, tem White Stripes, por exemplo. Tem muita gente nova, as últimas gerações aí da música. Então, você sabe mais ou menos, muita gente tem perguntado isso, porque essa história do rádio, né, que a gente insiste, vocês estão aqui privilegiando o Ronca Ronca, o FM, estamos ao vivo para todas essas cidades, enfim, é um nadar contra a maré fuderoso mesmo, né? Então, o rádio precisa se renovar, precisa se reciclar, precisa criar novas possibilidade de comunicação. Então, o negócio do programa do Bob Dylan é uma dessas possibilidades. O negócio do rádio é por satélite. Como eu disse, tem gente no Brasil trabalhando por isso. Mas a pergunta é a seguinte: você precisa assinar um serviço exclusivo para ter esse som, essa captação de som? Acho que não. Acho que não, não sei. Quem? Para você ouvir o programa do Bob Dylan nos Estados Unidos, como é que você faz? Ah, você tem que comprar o satellite radio, não é só o rádio, mas é uma caixa, é um equipamento. E tem duas rádios lá, tem uma que é chamada XM Radio. E essa é a rádio dele, né? E a outra é Sirius Radio. Que são duas. Well, você entende, né? E a audiência assim, do programa do Bob Dylan é tipo 100 milhões de pessoas, 80 milhões de pessoas ouvindo o programa. O que diz a nossa torcida aí, Nandão? O MLB está perguntando para o Fabrício se ele pretende desenhar de forma perto do profissional, já que você faz isso bem, né, e tal. Boa, obrigado. Qual o nome dá pra ganhar um troco, né, de repente? MLB, muito obrigado. Não, eu não sei. Agora eu tô aqui concentrado na música. E aí um dia talvez a gente vai. Mas o Fabrício desenha muito bem, meu. Ele teve desenhos publicados no New York Times. Maravilha. E em outras publicações renováveis. E Rodrigo, como é que você fica, cara? Eu fico feliz. Fico maravilha. Super contente. Com essa, não tem problema. Com essa coisa de Estados Unidos, a galera lá, você aqui, enfim, muita coisa pela internet, ou se diz quando umas viagens, enfim. Não sei se eu entendi a pergunta, cara, desculpa. Como é que vocês fazem pra trabalhar juntos, né? Vamos dizer assim, já que você tá aqui, eles ficam lá. Não, mas eu tô lá. Ah, você tá lá direto? Você tá me vendo aqui, mas isso é um holograma. Ah, entendeu? Tá. Não. É muita tecnologia, né? É o seguinte, eu tava lá, eu cheguei no Rio há 2 dias. Eu fiquei lá esse tempo todo, o ano inteiro, praticamente. Fazendo isso, terminando o disco que a gente gravou e fazendo uma turnê lá. E aí foi isso, eu fiquei lá. Entendi. A gente sequestrou ele. Intensamente. Gostou de sequestrar? Praticamente, né? Morando junto, fazendo tudo lá. Aí agora eu voltei pra cá, o Fabrício veio visitar a família. A primeira coisa que a gente pensou é: vamos arrancar um. É isso aí, meu amigo. A nossa família é estendida. Olha o tal do Bon Iver aqui ao fundo. Pode crer que vai estar na lista, hein? Lá em cima, o disco do Cidadão. Ele geme pra caramba. Vamos lá, Rodrigo. Mais uma música do CD que você trouxe pra gente. Essa música aí me deu vontade de tocar uma música também igualmente alegre como essa. Então vamos seguir a onda, né? Ela se chama... Desculpa aí. With Strangers. Essa é mais difícil de falar. Como é que fala aí? With Strangers. With Strangers. Little Joy para vocês. I bet you're wondering how I knew that this would come to an end. He stole your heart from you, so you tossed me out to the wind. I keep pretending not to care. Strange. É o seguinte, cadê o Daniel Dantas? Well, first I'd go to the room where they keep the season. But if I had one more side, a girlfriend, then I could. Esse é Jonathan Richman com The Modern Lovers. Uma banda que o Fabrício acabou de dizer aqui que gosta bastante. Eu adoro. Eles são muito influentes até hoje, né, cara? Essa sonoridade que vem ali. É produzido pelo John Cale, isso aqui, do Velvet Underground. A história desse disco é muito louca. São demo tapes que o Modern Lovers gravou em 73, produzido pelo John Cale, e que depois foi lançado como disco em 76. E até hoje é tido como um disco absolutamente antecessor de um monte de coisa, né, cara? Rodrigo Littlejoy tem 3 músicas na internet? Tem, numa página de MySpace. E nós vamos ouvir uma que não está lá, isso? Isso. Isto. Tem algum detalhe? Você canta essa música agora que nós vamos ouvir? Eu canto a próxima. Qual o nome dela? Chama-se Keep Me In Mind. Sensible world, and what's worse? FM. Judas, como é que é? Tudo certo, mano? Pra quem não identificou do que se trata o Modern Lovers, aqui é o fundo. Andão, quanto tempo pra acabar o milho e acabar a pipoca? Parece que 10 minutos. Ah, tá. Reta de chegada do Ronca Ronca com Rodrigo Amarante e Fabrício Moretti ao vivo. A cores. Uhul. Com molho e ferrugem. Diga lá, Nandão. Todo mundo aprovando, Little Joy, muito bom, coisa fina, etc e tal. Não há a menor possibilidade do Little Joy tocar por aqui, já que o Fabrício tá na área ou não? Ah, agora não, porque a gente vai ter que voltar daqui uma semana, era só pra vir aqui no Ronca Ronca mesmo. Ah, maravilha. Mas a gente tá planejando e fazendo o maior esquema pra vir pra cá em janeiro. É. Certo. Fim de janeiro, por aí. Pensando que o Birimbau é gaita, assim, os caras estão aqui de bobeira. Não, a gente, claro, só veio pro Ronca Ronca. Fala sério. É verdade. Com certeza. Já mostramos 4 músicas do Little Joy, 2 do Mega Puss. Pronúncia essa? Emphasis. Puss. É, mas essa é a forma correta de se pronunciar. Ah, é? Tem uma música aqui, bem curta, que a gente podia tocar só antes. Aquela de 20 segundinhos? É. Qual é? Chama-se 13. Mr. Meat. Qual é a faixa? 13. E vem da onde? Como assim? É do Little Puss? Não. É do Mega Joy. Essa do Mega Puss. Fabrício, mesmo você passando da bateria para outros instrumentos, o seu um mesmo é a batera, né? Acho que é, eu tô meio confuso agora. Hoje você já é um vocalista, né? É um multiuso, multi-instrumentista. E nesse negócio de tambor, de tocar bateria, você citaria os 3 bateras, os 3 batelitas que você foi atrás do cheiro deles, não? Você seguiu, assim, os 3 principais bateristas na sua formação como músico? Qual os 3? O Ringo... Você sabia que nós abrimos o programa com o Ringo, né? Ah, é? Puta, mas sem tocar a bateria. É um disco que você vai fazer em breve, só cantando, sem tocar a bateria. Uau, tô quase lá. Cadê o disco? O que mais, além do Ringo? Mo Tucker, da Velvet Underground. Ela é muito... Maureen, ela é muito legal. E claro que Tommy Lee, né? Não, tô brincando. Só tô brincando. Tommy Lee, é? Não tem nada contra Tommy Lee, mas não é o meu estilo. Mas aí você fica com Velvet, com Ringo. E o terceiro. Vai deixar o Tommy Lee. Terceiro. Muhammad Ali. Muhammad Ali. Não, eu gostaria de saber os nomes de alguns bateristas que você me mostrou, mas eu não me lembro de nenhum. Aquele baterista que tocava com o Quincy Jones. Ah, é. E o baterista da orquestra? Wilson das Neves. Tá, mas aí também é brincadeira. Olha só, Fabrício, o disco do Ringo Starr, lançado em 1970, que ele não toca a bateria, olha o que ele gravou cantando. Essa bateria não é dele, né? Night and day, you are the one, only you beneath. Em breve você vai fazer um disco similar ao do Ringo, seu ídolo. Night and day. Mas aí cantando música brasileira, os clássicos da música brasileira. É uma ideia, hein, Rodrigo? Você podia produzir esse disco aí. A gente já tava também comemorando o aniversário do Cartola. samba, aí o Fabrício fez um samba, chegou e me mostrou hoje. Olha aqui, ó. Eu tava muito constrangido, mas eu consegui sair da minha. Do meu shell, como é que se diz? Sua concha. É. Você fez um samba em homenagem ao Cartola, é isso mesmo? Uh-huh. Porra, e a gente vai ficar sem ouvir isso aqui? Pô, cadê? É um samba gospel. Vamos ver agora. A gente tem que record it first. Você não sei se não se importam que eu fale um pouquinho de inglês. Não. O CCAA, ele financiou vários cursos aqui para nossa audiência. Mas então fica a ideia aqui, você já começou a se escala, né? Em breve, quando você realmente se definir como um vocalista, um cantor, é realizar com a produção do Rodrigo Amarante aqui um disco com os clássicos da música brasileira. Você já fez um em homenagem ao Cartola, então pronto. Uau! Diga lá. Esse não é o Ringo, não é a música do Ringo, né? Não. Isso é Cole Porter. São os standards da música americana que ele fez esse disco em 70. É essa história que sustenta grandes nomes, né? Como Rod Stewart petrecando esses clássicos. O Ringo fez isso em 70. Pô. Olha a batera, que não é a dele. Oi, FM. Que absolutamente genial isso aí. Isso aí é a parte funda da piscina, assim. Eu tava procurando um disco da Maísa. Você gostou da nossa adição? É um espetáculo. Isso aí vai ser repetido terça-feira que vem. É esse coral dos bigodudos. Eu tava procurando um disco da Maísa aqui. É, com Canto de Ossanha, que com certeza absoluta na sua voz, Fabrício, vai ficar uma interpretação inesquecível. Eu vou achar aqui, peraí. Pô, sabe que tem uma coisa que você podia me ajudar? Só um instantinho, Rodrigo. É, o Nandão, BH dá mais 15 minutos pra gente, não? Oh yeah, baby. Da última vez que eu estive aqui, a gente pediu com muito carinho. É verdade. Pede aí, Rodrigo. Eles nos atenderam. Fabrício, pede pra Belo Horizonte mais meia hora de ronca-ronca. Hey, please, one more half an hour for ronca-ronca, please. Beleza. Kissed there long ago, whispering grass, the trees don't need to know. Don't you tell it to the bees, 'cause they will tell the birds and bees, and everyone will know, because you told the blabbering trees. Yes, you told them once before. It's no secret anymore. Aproveitar que a Karine está aqui, vamos colocar uma voz feminina e uma indicação para o Fabrício incluir essa música no seu disco de clássicos do cancioneiro Brazuca. Ouve só, Fabrício, vê se vai cair bem o seu timbre aqui. O homem que diz dou, não dá, porque quem dá mesmo, não diz. O homem que diz vou, não vai, porque quando foi já, não quis. O homem que diz sou, não é, porque quem é mesmo é, não sou. O homem que diz estou, não tá, porque ninguém tá quando quer. Coitado do homem que cai no canto de ossanha traidor. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Vai, vai, vai, vai. Não vou. Vai, vai, vai, vai. Não vou. Vai, vai, vai, vai. Não vou. Vai, vai, vai, vai. Não vou. Conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Aos pouquinhos a gente vai formando o repertório do disco do Fabrício como cantor. Já temos uma música do Cartola, temos aqui o Canto de Ossanha, enfim, já temos duas das 12 músicas. Awesome! E Rodrigo, perigo com o cara que é, E o homem que vai, não vai. E lá vai a moça que não é. E tá, tá, tá, tá, tá, tum, té. Aí. Mais uma vinheta, né? É bom se doer. Vai, vai, vai, vai. Não vou. Vai, vai, vai, vai. Sofrer. Vai, vai, vai, vai. Chorar. Vai, vai, vai, vai. Vai, meu filho. Rodrigo, já temos aqui a faixa 10 na agulha. Eu queria tocar uma música de uma banda. Onde é? Como é que diz? Ilha de White? É isso que diz? Não. Uma banda da Ilha de White chama The Bees, os Abelhas. Ele é um cara muito interessante, muito legal. É, um cara bacana que eu conheci. Na época que eu conheci o Devendra, quando eu fui para o negócio do Festival Tropicália lá em Londres, que teve, eles chamaram essa banda pra tocar, são grandes fãs de Mutantes e tal. E aí eu conheci o cara dessa banda. Depois de dois anos ou três, sei lá, o Devendra chamou esse cara que canta essa música que eu vou tocar pra produzir o próximo disco dele. Então eu achei oportuno tocar essa música. O disco inédito do Devendra, então? É, o próximo, que ele vai começar a gravar mês que vem. Essa música chama Chicken Payback. Aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca, do Maurício Valadares. Tem um amor. Que pressão isso aí. Dá pra botar o Donatão de novo? Alô, aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca, do Maurício Valadares. Um sapatinho eu vou lascou de rosa enfeitar. E perto dele eu vou. Então, Então Belo Horizonte, Rodrigo, adicionou 15 minutos à edição do Ronca Ronca de hoje. Enfim, maravilha. A gente pede 30, eles dão 15. Se a gente tivesse pedido uma hora, eles teriam dado meia hora. A gente vacilou ainda, não pediu. Mas ainda assim, eu gostaria de agradecer. Jefferson Airplane, agradeço ao Jefferson Airplane. Jefferson Airplane. Obrigado a você, ao senhor Jefferson Airplane. Isso. Senhor Jefferson, olha, obrigado mesmo. 15 minutos é muita coisa. Um beijo no seu coração. Dá devagarinho e o broto conquistar. Mas, Rodrigo, de repente, o Enandão, você como gestor do Ronca Ronca, o Little Joy poderia inaugurar o estúdio aqui da UFM. O convite está feito, né? Little Joy em janeiro, vocês devem estar pintando por aí. Já podia dar uma passada ali no nosso estúdio. Ali embaixo, ó, dá uma olhada panorâmica ali. Fabrício? Ali aquele fundo lá embaixo, escurão, é um estúdio que em breve nós vamos inaugurar. Uau! Com toda a capacidade tecnológica, eles passam, a gente pode trazer uma orquestra para gravar. Aqui, então o convite já está feito ao Little Joy inaugurar o estúdio. Obrigado. Então, Orquestra Imperial. Tá feito. Está feito. Um dia resolvi, meu broto foi falar. O que ele me disse, deu vontade de chorar. Assim os cor de rosa ficam bem só na cabeça. Se quiser lhe conquistar, você cresça e apareça. Um sapatinho eu vou, com laço cor de rosa enfeitar. Ouvimos The Bees, vamos ouvir mais o que, Rodrigo, dessas pepitas? Olha, eu vou deixar o Fabinho escolher entre Sam Cooke, Bob Marley, The Zombies. Pô, é difícil, né? Vamos botar Carousel 44. Tá bom, vamos ouvir The Zombies, que é uma música que a gente ouvia muito no carro e é um lugar que a gente ficava muito tempo em Los Angeles, dentro do carro. Infelizmente, mas felizmente também, em alguns aspectos. The Zombies não é Time of the Season, né? Não. Time of the Season tem aquele baixo que... É um clássico. Essa música, Que tem uma outra música agora que não estou lembrando, que também tem o mesmo baixo, e que são anteriores ao ano desligado, né, dos Mutantes. It's a time of the season. Mas eu gosto mais dessa música do que Time of the... Qual é a faixa? É a faixa número 8 desse Time The Zombie. Chama-se Care of Cell, o quê? 44. Good morning to you, I hope you're feeling better, baby. Thinking of me while you are far away. Counting the days until they set you free again. Writing this letter, hoping you're okay. Send you the room you used to stay in every Sunday. The one that is warm by sunshine every day. And we'll get to know each other for a second time. And then you can tell me about your prison stay. Zombies, espetacular. Fabrício, você que esteve na Radio One, gravou uma sessão para o programa de John Peel, você não esteve com ele não, né? Não, a gente foi lá, a gente foi para o Maida Vale Studios da BBC, fomos lá, tocamos, aí ele usou no show dele, mas foi particular para o show dele. Porque tem essa história, né? A gente sempre fala aqui, as sessões da Radio One, o John Peel teve 450 sessões com o The Fall, ele encontrou o Mark Smith uma vez. Duas. É, uma para tomar um negócio ali, um grau, ali fora. Mas todas as pessoas que a gente recebe aqui e tocam ao vivo, A gente tem um contato, a gente combina as coisas, prepara o som, os músicos trazem suas canções prediletas, enfim, né? Tem uma relação assim, de amizade. Lá não. O negócio é um, dois, três, ó, vocês têm seis músicas para gravar, ele registra a passagem de qualquer que seja a banda lá pelo estúdio e coloca no programa. E a coisa vai para disco, vai, enfim, vai reverberando, né? Enfim, então, isso que a gente falou aqui de um dia o estúdio lá embaixo está funcionando e o Little Joy passar por aqui, nós vamos fazer a mesma onda, nós vamos descer todos lá, haverá um serviço, né, de bordo, de beer night, salgadinhos, petiscos. Que beleza, empada de queijo. Esquece a empadinha de queijo do Fabrício. Cara. Quantidades industriais de empadinha de queijo para o Fabrício ficar à vontade. É completamente diferente de como a banda toca lá do outro lado. Vocês ficam no Brasil até quando? Até dia 20. Então tem uma semana, menos de uma semana pela frente. Fabrício, lá quando você está esteve on tour com Strokes, enfim, você circulava também pelos programas de rádio ou na Europa, nos Estados Unidos, a gente já falou da Radio One aqui, como é que é essa chegada das bandas à rádio para mostrar as sessões gravadas nos estúdios, né? Essa coisa do Radio One que a gente faz aqui é mais velha que a roda, né? Várias rádios fazem. Mas existe isso de uma maneira bacana lá fora, onde você possa se expressar? Bom, assim desse jeito não. Com essa família boa aqui, com você, Maurício, não tem. Só você. Mas aí tem um monte de outras imitações que são legais também. Como é que é? Você viu, né? Muita pressão. Aí junta isso com o depoimento do João Donato, que disse que em 60 anos de música, o João Donato falou isso aqui, Rodrigo, com a carreira que ele tem, décadas e décadas, né, com música da importância dele, ele nunca teve a possibilidade de se apresentar ao vivo num estúdio de rádio, que não tenha sido aqui. É mesmo, cara, o Donato. Meu amigo. E ele tava bem aqui, hein? O negócio tava fluindo, tava fluindo bem, assim, não teve, sabe aquela... O Rafael Matete tá agradecendo o CD que você mandou lá pro São Paulo. É verdade. Maravilha. E muitos fãs do trabalho do Rodrigo aqui no Brasil estão perguntando quando ele voltar, como é que vai ser, enfim, orquestra, o que você apronta aí quando tiver de volta. A orquestra sempre... Eu estou na orquestra sempre, porque é uma banda que foi feita... São tantas pessoas, tantos amigos que a gente combinou no começo. Não, todo mundo pode faltar, vamos dizer assim, em algum momento se precisar e tal. Então eu estou afastado porque eu estava nos Estados Unidos, né? Mas quando eu estiver aqui, eu estou sempre na orquestra. E o futuro ainda não sei adivinhar. Estou estudando firme para adivinhar o futuro. Mas eu não sei. A orquestra lá pelas Europas, você foi? Fui. Eu saí, fui de lá direto, fui pra lá. Foi legal. Bacana, né? Pô, a gente tocou em cada lugar incrível. E festivais enormes, né? De rock, de música que a orquestra, a princípio, não se enquadraria ali, a reação foi bacana, né? Foi. Teve um lá no... chama Roskilde, na nossa pronúncia. Roskilde. Esse festival, esse nome não ia poder ser aqui, não, né? Podia? Não dava. Roskilde. Mas, igual Introduce, né? Introduce. Foi muito bom. Acabou o milho, acabou a pipoca. Agradecer a participação da nossa torcida frenética, como sempre, aqui pela internet. Nandão vai entrar em contato com os 5 ouvintes de São Paulo que faturaram ingresso, atividade, hein? Para quinta-feira, Cérebro Eletrônico, no Estúdio SP, ali na Rua Augusta. Terça-feira que vem a gente vai fazer promoção também para o Estúdio SP, para o show do Maquinado, do seu amigo, Vitalita. Grande Lucinho. Grande Lúcio. Terça-feira que vem a gente faz promoção pro Maquinado na quinta. Enfim, é muita pressão, meu amigo. Agradecer a vinda ao Brasil exclusivamente para o Ronca Ronca de Rodrigo Amorante e nosso queridíssimo amigo Fabrício Moretti. Saíram de lá dos cafundões do Judas só para vir aqui bater esse papo com a gente. Tão bacana. Várias vinhetas foram gravadas, né? Aliás, podia fazer uma vinheta, né? O Rodrigo já tem. O Fabrício podia fazer, né? Eu fiquei Fabrício Moresto, claro. No Ronca Ronca. Uhum. Um ao vivo aí, por favor. Tá bom. Oi, eu sou Fabrício Moretti, aqui com o Maurício no Ronca Ronca. Ótimo, ok, não sei o que falar. Maravilha. Isso aí é quase um. Quase um. Fred. Fred 04. Manda o Fred. Olha a vinheta que a gente tem do Fred 04 do Mundo Livre. Pro Fred. Ouvi isso, Rodrigo, ouvi isso. Fred, pode gravar? Posso sim, vai, aperta o rec aí. Vou repetir. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi FM, aqui é o Fred 04. E aí, porra, pode que tu preste atenção no trânsito aqui. O cara tá dirigindo. Bota de novo, pelo amor de Deus. Vou repetir. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi FM, aqui é o Fred 04. E aí, porra, pode que tu preste atenção no trânsito aqui. Espero que não tenha sido multado, né? Genial, a melhor vinheta que eu já ouvi. Não, essa é, já é líder do ranking das vinhetas no planeta. É, já fizeram aí uma votação das vinhetas. Essa maravilhosa. Enfim, obrigado a vocês. A gente muito que agradece, obrigado, Maurício. Muito obrigado. Obrigado às passagens, pelas passagens do hotel e tudo mais. Valeu, Nandão. Obrigado ao Hero Joy, é nóis. E obrigado ao belo pessoal de Belo Horizonte, mais ou menos. É isso aí. É verdade. Flor de Lis ali da Mendes está feliz por vocês terem escolhido o hotel ali da rua para essa estadia. Espero que vocês se comportem ali, tá? Obrigado, Fabrício. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Karine. Beijo. Terça-feira a gente volta. Juca, dois beijos. Tchau. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.